separar. Quem nos separará, nada poderá. Por isso eu vou versar, eternamente grato a Jeová, que primeiro me amou, mesmo eu sendo um pecador. Não me rejeitou, mas me resgatou, sarando minha dor, me fez de Cristo um rimador. E hoje sabedor de que nem as riquezas, pobrezas, no mar as profundezas, nada faz o seu amor se esgotar. Por isso não vamos nos separar. Isso é fato que retrato, confirmando o relato dos nossos antepassados, que sofreram os maus tratos. Para hoje entendemos a verdade que liberta, nos leva a caminhar para uma nova terra, uma nova Canaã. Posso crer no amanhã sem titubear, só posso confiar. Deus fiel pra sempre vai nos amar. Incondicional amor, que palavras faltariam para expressar. E pra sempre vou te amar, e nada nem ninguém vai te nos separar. Amo, Senhor, meu santo Salvador. Te entrego o meu ser, razão do presença, eu sempre quero estar. Se o Senhor nos uniu, nada vai nos separar. Soldados rimativos, o Senhor está comigo. A cada dia se levanta e cai por terra o inimigo. Quando estou triste ou na hora mais difícil, eu creio no teu poder, o Senhor é o Deus do impossível. Deus de milagres e promessas infinitas, obrigado por tudo que tu fizeste na minha vida. Aqui na mesma unção, quero te pedir perdão de tudo que eu fiz que magoou seu coração. Quero sempre estar ao seu lado, me faça um MC abençoado e restaurado. A sua santidade, esse é o meu compromisso. O rap é o meu ministério, assim está escrito. Nada nem ninguém vai nos separar. Eu te amo, meu Deus, te e a ti amo, vou me entregar. Senhor, meu santo Salvador, te entrego o meu ser, razão do meu viver. Não importa o momento, nem o que irei passar. Entrego-me a ti, nada vai nos separar. Comunhão, já pensou então? Entregue seu coração, convide o rei para vir habitar. Jesus vem e contigo vai ceiar, mudar a sua sorte e sarar suas feridas, escrever seu nome no livro da vida. Vitória conquistada pelo nosso general, amou o mundo com o amor incondicional. Entrego o meu ser aí no seu altar, para que o Senhor venha me purificar. O rio vem descendo em minha direção, enche minha vida com alegria e unção. Como num piscar de olhos eu vou ser arrebatado, vou subir na primeira glória junto com meus aliados. Rimativos de Cristo, nada vai nos separar do verdadeiro Deus, Jesus, leão da tribo de Judá. Fazer compreender, juntos pra sempre nós vamos viver. Nada vai nos separar.